Arizona Sul, zero 21. Tranquilidade, mais um dia na favela hoje começou. Atividade, respeitando as crianças e os moradores. E antes do café, é certo subir o balão. E o sol que ardia, ilumina o galho e o pavão. A nossa bicha é muito bela e nego pira. Meu calçadão de ponta a ponta é várias ilhas. Água de coco vendo uma curtida brisa de Havaiana, da bandeirinha. Rapaziada do seu filho pegando onda. A boa do Big Fernando de Noronha. Rio de Janeiro, porra, é terra de bacana. Do 5 a 12, da média bronca. Então faz o seguinte, bate o fio lá pro sangue da mata. Dá o toque lá no... Rapaziadinha, mais um show, salvadorzada, público quente pra caralho, só agradecer. Fala quebrar, meu. Alô, tropa do pai, alô, tropa do gordão, avisa que é a tropa da Espanha, porra, sabe por causa de quê? Se tu vem pro PPG, tu vai sentar pro gordão, sentar pro periquito. Só bota de quatro, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo. E se tu vem pro PPG, você vai sentar pros cris, sentar pros amigos. Só bota de quatro, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo. Tá fluindo, mano. Domingo tem, segunda tem também. E é o trem. Bahia azado. Fé. Partiu aula de canto. Depois nós vamos dar um treinão do boxe. E é isso, é pra tudo. Fala tu, tá bem? Tá bem? Pô, tu vai estender roupa, cara. Cara, mas se liga, eu vou estar chegando, mas... 5:30. Aí me encontra ali no pistão. Ei, vamos cantarolar. Hoje eu vou lá, hein, na nobre. Vai sim, vai sim. Olha o ferreirinho aí, bravo. Pega aí. Isso aqui é o Dodizada, professor de canto, tá ligado? Vocal coach dessa figura. Senta aí, senta aí. Pô, mano, eu não sei brincar com ela, tá ligado? Ela é muito bruta. Ah, você tá com teus amigos nos vídeos, eu vejo assim, ó. Oi, galera, você aqui? Tudo aqui? Vai ficar rouco, brother, não tem jeito. Como trabalhar o comportamento? É uma questão que você vai ter que ter uma disciplina, que não adianta nada que eu não tô sem voz, né? Relaxa os pescoços. Frente, trás. Um. Dois. Três. Estica a cervical. Cinco. Isso. Seis. Se tivesse no rap uma palavra dessa, como é que ia ser? Três pratos de trigo para três tigres trigueiros. Três pratos de trigo para três tigres trigueiros. Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo. Casa suja, são sujo, casa suja. Casa suja, porra, mano. Seis. Sete. Mais uma. Mamé me momo, meme momo. Sou eu. Mamé me momo, meme momo. Mamé me momo, meme momo. Eu ia procurar na tua galeria, mas deve ter faltado pela outra vez, não. Passa nada e nem vote. Cabelinho tá aí, Malak, Slim, Paulinho. Era uma vez curtindo o final de semana. Brotei com ela lá no baile da Colômbia. Nós dois ficou na onda, rebola tá malandra. Tocou 150, o teu bumbum balança. Fico tranquilo quando eu tô do lado dela. Faz uma questão de vir da pista pra favela. Fico encantada com a vista da minha janela. E trocou peixe gato pelo meu pouco mortadela. Ela é mó gata e tem uma cara que não vale nada. Tirou a roupa e ela pelada. Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha. É tão gostoso desse momento que não tem na cama. No outro dia ela me disse assim: tô com saudade, volta cabelinho. E ela sabe que eu gosto, por isso que eu volto com ela. Me solto, liga pedindo um colo. Eu vou fazer de tudo pra você ficar, mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido. Isso um dia correria não colaborar. Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo. Ô garota, sei que você gosta muito desse clima. Sei que você quer um pouco da minha brisa. Só peço que me entenda essa minha louca vida. Vivendo longe de qualquer... Olha só, pai. Esse aqui é o melhor cara da Band de Bahia. É o melhor da Bahia, pô. Olha pra frente, porra! Olha pra frente, porra! Olha pra frente, porra! Fala, Tronel.